Boa noite, Guarulhos, Copiel 360. Guarulhos 360 está autorizado, via Peso Luno 0 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Peso Luno 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo, Tau, Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10, curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5452, controle 120, decimal 8. Chamei pronto, pushback. Salvador, Economia, 1-3, Multifreio, Funcionamento, 0-3. Livre, Gol 63, chamei táxi. Autorizado a contra-ataque, entendeu? Operador de finger aqui no 3 do gol, já tá vendo ali, 1-6-1-3. Ô, Salvador, boa noite, vai 76720, 360 Galeão com a Tango, para 4. Criativo, plano sistema, confirma horário, 6720. Seria 224. 224? Afirmo. Não temos o plano de checagem do centro em si, foi 6720 agora. Ok, obrigado. Dia web 5827 Galeão, é isso? É, colocaram errado aqui a operação do. Sete web 5827 Galeão, nível 360 está autorizado, via Pesoluno 0 até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ESMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5463, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme 360 para o Galeão, decolando a 10, primeira direita, da Leda, Leda Bridge, entra o Tupper, Zulu, 1-0, ESMAP, chegada. 5463, transponde 208 no controle, WebJet, 5827. Confirmando após a ESMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena e após conforme aqui. Correto no 4, chame pronto, pushback web 5827. Chama nessa, pronto, obrigado. A 310, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1013. contact, o voo 16-13, está com 184 a bordo, 184, alterna Campinas, 3 horas e 49. Três, direita Indy Alfa, considera a torre 118-95, altímetro 10-13, bom voo e boa noite. 3, Indy Alfa, considera a torre 398, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060, na chegada Mari, altímetro 104. 060, desceu da Mari, 1014, 900, voo 1392. 2, 4. Sim, mantenha. Vai manter. Faça o que estou fazendo também, que é projetado, por voo 392. A linha decola da 10, ventou no 10 graus, com 8 nós. A linha decola, 10, monumento 37. Nomeio no 3, decolado 13, controle 120.8, bom voo. 208, grato, boa noite, eu nomeio 13. 2360, gol 9032. Nomeio 13 na Arbó, Enefa, cruza 1400. Gol nomeio 13, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbó. Sobe 360 na Arbó, voo 16-13. Via fez do 17. Parece no dash, me pronto, pushback, voo 9032. Saneme 310, está autorizado o final do procedimento ILS que você fechou no zero. Desça para 2.000 pés, altímetro no zero no 4, repórter estabilizado. 2.000 no zero no 4, repórter estabilizado, 6.313. O conceito está autorizado, Duna? Autorizado. Autorizado, Duna. Gol no 398, desça para 3.000 pés, altímetro no 0.4. 3.000 no 0.4, gol no 398. Tá livre, gol no 85, chame táxi. localizador, né? 310. Completa final, torre 118, decimal, 95. 18, 95, boa. Gol no 398, autorizado a final do procedimento de LSX-Way, desça para 2 no PEN, reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, 398. Salvador, boa noite, Oceanário 6310. Boa noite, 6310, reporte externo. Reportaria externa, 6310. 288, gol no 6113, boa noite. Boa. Voo 92F8, controle Salvador, sem identificação, da presente voo Drive TAP, desça para o nível 050. Presente voo TAP, 050. Descendo 6310. 6310, check trem, lift pouso na 10, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, baixou e terá voo 6310. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2224, centro da informação, uniforme. Polo Salvador, da 3662, informação uniforme. Olha, já tem 62 Natal, só um minuto, cópia, prepara a subida Pouca. Pouca aguardando. 24. Estabilizado ILS, campo à vista, gol 398. Gol 398, completa a final, torre 118, décimo 9. 189, gol 398. 118, décimo 9, 5. 9, 5, graças. Pau Indy Alpha, considera a torre 118, 9, 5, altímetro no 0, no 4, agora 1014, tem uma boa noite, 85. Eu passarei 2224. Preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 060. Desça para o nível 0620. Esquerda 60, descendo para 060, passarei 2224. Passarei 2224, tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando nível 1455 ao nível 050, Boeing 73787. Contrato com a Sky, 2-4. Puxar o WebJet 5827. Tomou, coordenação com a equipe, Web 5827, Boeing Itaguaí, tá agora próximo através do 612. Após o mesmo passar, a retaguarda está livre, chame o táxi. Aviso algum voo, após a passagem, está autorizado o WebJet 5827, chama para o táxi. 362, cópia. Cópia, 3662. 362 Natal, nível 370, está autorizado, via Pesulu 1-0. Decola da 10, com curva esquerda na subida Pouca, transição Zipar. Aciona 5476, controle 120, decimal 8. Autorizado Natal, 370, upper Zulu 1-0. Decola da 1-0, curva esquerda Pouca, Zipar 5476, 1208, Santos 3662. Alex 362, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará 362. O 3 398, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, Bruno, 398. Paulo Salvador, boa noite, 6310 de Bruno. Boa noite, 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette. No 4, informação Vitor para Recife, copia o 090. Soro no 4, autorizado para Recife, nível 090, via Golf 677, decola da pistão no 0 após a decolagem de curva esquerda, na subida Conde, aciona transponder 0273. Controle 120.8, a torre opera em 118.95. Zero 04, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 070 na chegada máxima. Altímetro 10 14. 278, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2.000 pés, altímetro 104, reporte estabilizado. Desça 2.104, autorizado aqui 10, reporte estabilizado, 9.000 pés. 4757, boa. Salvador, boa noite. 3858, centro da vista. 3858, Fortaleza, só um minuto, cópia. Baleano, poderia confirmar a saída? Ana 6310, ingressa Juliette. Prossegue para o portão 03. Juliette 03, 6310. Livrou, voo no 398, boa noite. Código 398, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, voo no 398. 3858, cópia. Prossiga. 3858, Fortaleza, nível 370, está autorizado via Pesulo 19. Decolada 10, com curva esquerda após a decolagem na subida Momo. Transição Froti. Aciona 5477, controle 120.8. 3858, autorizado Fortaleza, 370 via Upper Zulu 19 até Opaba. Decol da 10, primeira curva esquerda na Momo Soti, 5477 no transponder e 3858 no 1208, está 3858. 462, chame pronto, está 3858. Chama nada. A bordo, pastor no 4. E a parte militar, por sinal, hotel para o cruzamento da pista no 0, pastor no 4. Cinco, decolada aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Próximo da Juliette, boa noite, 398. 98, via Juliette, portão 09. Juliette, 09, boa noite, 398. Boa noite, 85, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El. Após o meio direto brilho. 360 na da El, gol, 1885. 27 vai manter posição alinhado por 2 minutos devido à aeronave à frente, está na mesma saída. Sim, a gente vai ver depois daqui.